Ajuste 1094, desça para 4000, direto Dona, para o ILF. Positivo. Triple 5595, Dona, localizador em aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 1895, triple 5595. 5595, reduzindo, checar o trem, torre 1895. Mais uma vez aí, parabéns pelo seu belo profissionalismo aí, dedicação. Com certeza, vive feliz, faz o que gosta. Parabéns, senhor. Muito grato, capitão. Bom pouso. Até a próxima, obrigado. Então, 3193, chame Recife 1251. 1251 com Recife, uma boa tarde. Boa. 0205-1201. Chamaremos, obrigado. Olá, Salvador, é o São 3283, pronto para o posicionamento do MIG 04. Solo voo 1373 para posicionamento do portão 3. Para 5.014 para a chegada boa. 5.014, bom, grato. Para 1802230. Rumba 24, tráfego posição 11 horas 9 milhas rumo sudoeste, passando 070, aeronave da Passaredo voando para a conquista, subindo para o 180. 7, para em 9 igual, rumba 24. CP 626, está passando 8.300, em descida para 3.000, vetoração para sequenciamento, direita 265. Falha de comunicações. Foi para Simbra, magnética 120. Afirmativo, direita 265, falha de comunicações, voando Simbra, 5626. Web 721 no livre LS. Livre, vai chamar estabilizado nessa hora. Prova que Luiz, decola da pista 197, prossiga visual e sempre na escuta. Afirmativo, vai cruzar com o helicóptero Triple Papa Romeo Lima, do litoral norte, mantendo 500 pés. O 600 Salvador, desça para 5.014, direto Duna para o ILS. 5.014, direto Duna, gol na 600. Controle, é o Papá, Mike Juliette Romeo. Mike Juliette Romeo, controle. Levando o desce de Maratim, direcionamento. Juliette Romeu, aguarde transferência de comunicações. Controle 2230, solicita final 1.60, senhor, se possível, direto conquista. Paciente, suba para o 1.60 e compra ainda a saída 2230. 1.60 no perfil 2230. Como é que serra? Direto para a rotatória. Alô, Salvador, Santana 3283, pronto para o táxi com 130 a bordo, Altana Recife, 4 horas e 30 minutos de autonomia. Ok, via Índia Alfa 10895, espera da 10, 114 agora, Santa 3283. Solo CP5, 595, livrou, parte 3. Agora. Trip 626, esquerda, proa 210, está limitado pelo localizador, pode estabilizar na proa, descer para 2000. Negativo, confirme dar um tráfego a 4 milhas à nossa esquerda, praticamente mesmo nível. Eu tenho um tráfego passando duna e o senhor cruzou com outro tráfego a 1.500 pés. O senhor está passando 3.600, agora é liberado para 2.000. Confirme. Mativo, no meu ticket tem um tráfego que está 3.000, aproximadamente 4 milhas à minha esquerda aqui. Aeronave da Webjet está no curso do localizador e aproximação para pouso. Afirmativo, ciente, 5.600. Está curvando para duna. Não, prova 2.10 descendo para 2.000 pés, Web 67. 5626. 2000 pés para 2.0, sente. Positivo. Web 721 em aproximação para pouso, reduza, chega o trem, chame a torre. Frequência 11895. 7.95, boa tarde. Boa. E qual a 17, como é que é? Quebec Serra tem uma aeronave da Webjet na final, 6 milhas para o toque, chame a torre 11895. 895, Serra. Trip 626, reduza para aproximação e cheque pré-pouso. Normativo reduzindo 626. Azul 4196, desça para 2000 sem restrições. Para 2000, sem azul 4196. Trip 626, esquerda 130 para o localizador, chama estabilizado. Trip 626, esquerda 130 para o localizador. Esquerda 130, 5626. Controle Gol 924, Fuca, restrito 80. Gol 1924, é o controle, saída Puca, suba restrito ao nível 080 devido a tráfego. Restrito 080, Gol 924. Mike Juliette Romeu, torre 11895. 1895, graças, boa tarde. Boa, bom pouso. Graças. Atualizado, e ainda Alfa, Conselho de 895, ajuste 1014, gol 1333. Pátio Índia Alfa, ponte espera 1895, 1014, azul 4089. Som 141 após 5.000, pode descer para 2.000, senhor? Oceano 141, desça sem restrições para 3.000, número 4, por favor. 3.000, número 4, senhor. Copia 2733. Autorizado o local, Oceano 0122, controle 1208, torre 1895, rua 2733. Tá, tá no ponto de espera, tá, seguir o ponto de espera, tá pronto. Oceano 0122, controle 1208, torre 1895, rua 2733. Velocidade 210. 210, 610. Oceano 141 e descida para 3000, reduza para 210, vai ser vetorado. Oceano 6141. 7141. Vetoração, direita proa 240, desça para 2000, tem como limite localizador. 240, senhor? É, positivo, 240. 7, está curvando. Coordenar Sampiras, gol 924, avisar o tráfego. 924 está afastado do tráfego 4.5 milhas, em contato visual, livre ascensão para o nível de cruzeiro. Isso, 3.10, gol 924, obrigado. Rumba 24, tráfego informado está 5 milhas agora. Afastado e foi autorizada a subida. Quente visual, obrigado. Total de controle, 6320 do Xará. Oceano 6320, Salvador, desça para 2000, direto Duna 1014. 2000, Duna 1014, muito obrigado, amigo. Oceano 141, curva esquerda, proa 210. 210. O 600, vetoração, curva esquerda, proa 030, descendo para 2000, está limitado pelo localizador. Esquerda 030, descendo 3000, limitado pelo LAC, 600. 120, decimal 8, pioneiro 4. Já tem nossa autorização? Passando 135, voo para a conquista. Tempo. Vamos estabilizar. 5-0, vai repassar. Radar sem restrições para o nível autorizado. Sem restrições até o 190, 3283. Juliette para 04, 1721. E o 180 nós, 1.000. Quatro ano no meia duna, localizador em aproximação, reduz a checa trem, torre 1-1895. 1-1895, azul 4-1-1-6. Gostaria do 2230, chame Recife, frequência 288, caso negativo 260. 288-260, graças. Eu levo o gol na 600, autoriza o 190, nós. Vou reduzir para 190 nós, está passando 5 para 2000, direita 70 para o localizador, chama estabilizado. Direita 070, reporte estabilizado, 600. Fala, TRIP 5626, livrando. Eu 41 e ILS autorizado, reduz a checa trem, aguarde o transferência. Aguardando. Centena, 4 horas, Campinas. Autorizado, chame Paripe 1014, Nino November Alfa. Partiu Ninja Alpha no posto de espera 1895, gol no 3. 394. Salvador, eu tô 3805, informação para pauta, autorização de tráfego, Guarulhos 340. O CIA está reduzindo o volume 00. Número 4, sente. O meia zero zero ciente, está 7 milhas para o externo, em aproximação para pouso pista 10, reduz a check trem, torre 11895, número 3 para pouso. 11895, número 3, gol na meia zero zero. Controle Salvador, boa tarde, gol 1333, passa 1500 metros. Gol 333, meu cordial, está em contato radar. Em contato radar, possibilita direto da Elf? Livre. Da Elf, gol no 333. Controle Salvador, Papa Romeo, Fox, Alfa Fox, ciente da informação, Papa. Fox, Alfa Fox, é o controle de Salvador, meu cordial, ajuste no 014, desça para 4000, voe direto Duna para o ILS pista 10. Desça para 4000, Duna, Fox, Alfa Fox. Pioneiro 45 acionado, parte militar, pronto para o ataque. Até o hotel 118, principal 95, atorre para o cruzamento, pioneiro 45. Recife 2685. É, pode confirmar a frequência de Recife, por favor, senhor, foi 3? 12685. Muito obrigado. Funcionamento, já pode estar. Salve Salvador, boa tarde, Jesus 4116, livrou na Fox, não se escuta. E Alfa, reportar antes da Juliette, Jesus 4116. Ano 320, tráfego posição 10 horas, 5 milhas, rumo nordeste a 1500 pés, voo visual nos corredores, tráfego de pequeno porte. Tá legal, obrigado. Restrições para o nível 360. Sem restrições até o 360, 3, 3, 3. Então, sensor número 4. Aguardar 2 horas. Pronto, táxi POD 38, autonomia 5 horas, alterna Palmas. Então, é o triplo Papa Romeo Lima, decolou da 17 para o norte, na sua escuta. Positivo, triplo Papa Romeo Lima, sempre na escuta, câmbio. Sempre na escuta, vai reportar visual com o Romeo Lima. Gente. Autorizado. Solo T3805 para cópia. De Todos os Santos. Passa 8.500, prossiga para 2.000. Chamativo. Autorizado descida para 2.000 pés. Papa Romeo, Fox, Alfa Fox. Segue para o 01 na sequência, grado. Ok, está aguardando a saída do 3. 5490 para pushback e acionamento. Controle Salvador Azul 4089, boa tarde. Azul 4089, este é o controle Salvador, meu cordial, contato radar. Contato radar, 4089, sobe o 36. Sem restrições. Gol 1333, chame Recife, 1251. 251, contato, obrigado. Da nave da Bianca, portão 10, gol no 600. Autoriza direto da EL? Livre. Obrigado. Web 210 para 160, sem passar. Web 857, Salvador, ajuste 104, desça para 8.000, chegada a bom, pista 10. 104, 8.000, bom, pista 10. 8.000. Guarulhos 340, Peso 10, Peso 16 até o Bravo Hotel Zulu, decolando da 10, primeira curva à direita, saída da El Leda, depois prossegue Bridge. O transponder 5031 e o controle 208. Está pronto para puxa e estramento na 083805. Aguarda. Papa Romeo Fox Alfa Alfa, passa 3.700, descendo para 2.000 pés com ILS, pista 1.0, autorizado. Autorizado ILS, pista 1.0, Papa Romeo Fox Alfa Fox. 2.30, Salvador Alterna. Web 857, Alagoinhas, desça para 5.000. 5.000, Alagoinhas, 857. E aguardando. De Alfa, Monte Espera 1895, 1-0, 1-7, confirma? Ah, ok, 1-0, 1-7. Passando Duna, localizador em aproximação, vamos reduzir, checar o trem, chamar a torre. 11895, Fox Alpha Fox. Reduzindo a velocidade, chama a torre, Salvador, 11895, Fox Alpha Fox. Rumba 24, Força Aérea 2287. Aproxima-se de Conde, vamos encerrar o serviço. Chame Aracaju, frequência 120.3, boa viagem. Chamar 203, obrigado pelo controle. Boa tarde. Boa. Então prossiga direto para a final da pista 17 e aguarde transferência de comunicações. Para a pista 10 tem o Fox Alpha Fox, que está agora meia milha para passar sobre o marcador externo da pista 10. Acredito que o senhor tem o tráfego à vista. Ok, não tem à vista, mas está ciente do tráfego do Fox Alpha Fox. Prossegue direto final da 17, aguardando transferência. Vinde a 9 Emeral. Vamos transferir agora. Chame a torre, frequência 11895, câmbio. Controle Salvador, boa tarde, Goma 394, Dael cruza 1800 metros. 089. Boa tarde. Boa. Web 857, sem restrições até 2000. 5857, sem restrições até 2000. 7-1-0-6. Cordial, contato radar. Gol na 394. Solo Web 6721. Prosseguimos nessa estação. A gente verificou aqui com a companhia, foi passado que foi feita uma DLA para as 17h30. Obrigado. Confirmando, Mike. Controle o Papa Mike Eco Delta. Papa Mike Eco Delta, controle. Você colocou a curva direita.